salve. É com muita humildade, com muita satisfação, nesse interlúdio venho falar dos parceiros William França, Danilo Alves, Sene Campinas, ano 2004. Recebi da mão dos parceiros, tá ligado? Essa letra, mano. Hoje, 8 anos depois, aqui representando o Bang. Onde vocês estiverem, que Deus esteja abençoando suas vidas. O som é vivendo hoje. Ao meu irmão Yuri também, firmeza total, mano. Valeu aí pela força de sempre. Rap nacional é o que liga, certo, mano? Várias histórias recordamos antes de chegar até aqui. Graças a Deus estamos aí firme e forte representando os irmãos. Vivendo cada dia, lutando pelos nossos sonhos. Um dia de cada vez, vivendo hoje. Porque o amanhã só pertence a Deus. Sempre na luta, sempre na correria. Com Deus no coração, sempre busca da revolução, mano. Vivendo hoje, tá ligado? Mano Igor, representando o rap nacional. É nóis que tá.